Meu Deus, quanta invadinha, elas me dão tanta alegria. Mas a empadinha de camarão é a rainha, desmanchando na boca, penetrando macia. A empadinha de camarão me lembra tanto uma bucetinha. Quando eu olho pros teus olhos, vejo só escuridão. Nada fica, tudo passa. No fundo falso dessa canção, meu Deus, quanta empadinha, elas me dão tanta alegria. Mas a empadinha de camarão é a rainha, desmanchando na boca, penetrando macia. A empadinha de camarão me lembra tanto uma bucetinha. Quando o dia vira noite e o sol foi pro além, quando tudo é muito pouco e o que era eu agora é breu, meu Deus, quanta empadinha, elas me dão tanta alegria. Mas a empadinha de camarão é a rainha, desmanchando na boca, penetrando macia. A empadinha de camarão me lembra tanto uma bucetinha. Oh.